seu corpo faz, mas nenhum faz. Derretes todo o gelo em mim. Não sei viver sem ti. Segue a melodia, deixa-te guiar. Tu és perfeito, não te meto um defeito. Só te quero fazer feliz. Já te magoei, nunca quis. Ai, amore, vai ficar calor. Essa tua forma de me amar. Teu toque me faz arrepiar. Beijar a tua boca me faz sonhar. Só tu, baby. Não tem como tu, baby. Eu quero ser só tua e te levar pra lua. Tanta boca pra beijar, eu só quero a tua. Esquece o mundo e vai.